Bom, primeiramente, boa noite. Solenidade hoje, dia 2 de novembro de 2017, às 23h20. Presentes na sala: Coronel Olio Derrite, Segundo Sargento Fernando Mascarenhas, Soldado Davi Soares e Estagiário Valsemir Celes, promovido de hoje. Primeiro eu quero pedir que o coronel fale um pouco do Mike. Positivo? A palavra, coronel. Microphone activated. Boa noite a todos. Coronel Oliver de Rede se apresentando aos demais companheiros de farda. Hoje aí a solenidade do Valsemir Celes, finalizando aí o seu estágio, né, de 3 dias. Teve aí junto com a equipe da 17 BPM, embora eu não tenha acompanhado junto, né, próximo a ele, mas os relatórios foram bem satisfatórios, né? A gente não teve nenhum problema quanto à questão de conduta do Valsemir, tá? Hoje, nesse último dia de estágio, eu passei umas orientações para ele também, tá? Em questão de tipos de SU, tá? Códigos 10, a gente fez uma repassada aí no código 10 e foi passada assim uma visão geral, tá? De como é a 17 BPM e o que a gente espera dele. Eu espero que ele tenha absorvido isso, essas informações, que ele possa ir agora como soldado, tá? Vestir a nossa farda, tá? Colocar a nossa camisa e saber que na rua ele não é um policial militar, ele é a 17 BPM, tá? Ele não é a rota, ele não é o GAT, ele não é exército, ele não é, sei lá, Interpol. Ele é 17 BPM. Independentemente da organização que ele tiver, ele sempre será 17 BPM sempre. Então ele está representando uma instituição, tá? Fiel, tá? Com toda a sua honra, né? Daqui a pouco vai ter um juramento. Então ele vai aí entender o que é ser 17 BPM, o que é ser um companheiro. O que é preservar a imagem do batalhão, o que é se dedicar, o que é ter interesse, né? O que é mostrar o trabalho dele e, ao mesmo tempo, se sentir orgulhoso do trabalho dele, tá? Isso é ser 17 BPM. Então, sucesso aí pro Valsemir. Eu não tenho nada o que falar de ruim, a não ser incentivá-lo aí para ele crescer, tá? É isso, sargento, com a palavra. Positivo. Queria passar a voz para o soldado Thiago Monteiro, que teve sim experiência com o mesmo. Positivo, Thiago, tá no QAP? Thiago, tá no QAP? Positivo, positivo. Sargento, tô sim. Sargento, tô sim. Positivo, com a palavra. Fale um pouco sobre o Mike. Bom, eu não teve muita oportunidade de patrulhar com ele, né? Se eu não me engano, foi um dia que eu patrulhei com ele, mas aparentemente não apresentou nenhum sinal que eu poderia falar dele ou contra ele, entendeu? Pra mim ele é um ótimo Mike. TKS. Positivo. Agora eu vou falar um pouco sobre o mesmo. Bom, não é a primeira vez que atuamos juntos. Bom, tem 2 anos, 1 ano e meio que a gente foi de um batalhão. É uma corporação, em outra plataforma, foi o MTA. O mesmo foi treinado por mim durante esses 3 dias. E eu vi que a dedicação dele, a importância que ele deu ao 17 BPM foi grande, foi satisfatória. É bom saber que ele está se empenhando nisso. O que eu tenho a dizer a você, Sérgio, é que você só tem a crescer. Você sabe que comigo você pode contar, tá? Eu vou pegar no seu pé, sim, tá? Eu sou um aluno dos comandos, mas também somos Mikes, tá? Vestimos a mesma farda, tá? Como diz o nosso juramento, somos eternos companheiros de farda. E Sérgio, eu digo pra você. Só depende de você. Quero deixar uma frase do coronel, que é assim: se fizermos hoje, seremos muito mais amanhã, tá? Então, parabéns a você, positivo, pela patente, que eu venho mais por aí, tá? Por favor, Você se apresenta, tá? E eu vou te passar o juramento. Positivo? Você vai ler esse juramento. Em voz alta aqui no grupo. Positivo? Só um. Positivo. Estagiários, Vossa Mercê se apresentando ao Coronel Oliver e aos demais da sala. Incorporando o 67º Batalhão da Polícia Militar Virtual e ao que representa essa instituição, o terno companheiro de farda promete honrar nossas tradições e defender com rigor as regras que aqui foram impostas. No recorrer do meu dia, não questionarei, não hesitarei, desistirei, falharei, pois preservarei a imagem desse batalhão e estarei de pé em todos os seus momentos. A todos os companheiros que me testemunharam, que possam chegar onde cheguei. Somos persistentes, somos ousados, somos a melhor equipe, somos a 17 BPM. Bom, Sérgio, agora você tem 30 segundos positivo para agradecimentos, tá? Com a palavra. Bom, agradeço muito aí ao Coronel Oliver e ao Fernando, o Thiago, né? Por reconhecer, né? Porque o Fernando me indicou ao batalhão, né? E é uma equipe muito boa só pelos esses 3 dias. E agradeço muito aí por acreditar em mim. Eu sei que vocês acreditando podem me incentivar a subir, entendeu? Muito obrigado aí por todos. Positivo. Bom, sua unidade finalizada. Coronel, quer ver? Microphone activated. Segue. Algo a dizer, comandante? Algo a dizer, comandante? Eu tava dizendo agora há pouco aí, né? Que a partir de hoje, então, ele se torna legítimo aí, soldado da 17 BPM. Então, a partir de hoje, eu vejo nele um companheiro de farda, tá? É como se fosse ali a pessoa que eu posso contar ali numa cobertura, num reforço. Aquela pessoa que não vai virar as costas para mim, aquela pessoa que vai estar em todos os meus momentos, tá? Seja ali num tiroteio, não importa. Ele jamais vai abandonar a sua equipe, tá? Ele tá junto com a gente e a gente também vai fazer o mesmo por ele. A gente, em momento nenhum, vai abandonar ele, seja num SOS, num apoio, num reforço. A 17 BPM tem prioridade, tá? No apoio tático, tá? Então, esse vai ser o primeiro de muitos momentos aí que ele vai passar aí pela solenidade, assim espero, tá? E ele já atuou aí por 2 anos no MTA. Então, isso aqui é ficha para ele, tá? Boa sorte aí na sua nova jornada. Tá, e é aí encerro a solenidade de hoje, TKS. Positivo, positivo.